Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Internéticos, não é aquela voz esganiçada do Calaveira, e sim a minha voz fanhosa, maravilhosa, dessa internet de meu Deus. Sim, dessa vez estou apresentando, porque nosso querido host teve um piriri, não sei, teve um piripaque, teve alguma coisa, algum desarranjo, e não está aqui hoje. E essa hora o Nivaldo tá soltando fogos. Fogos? Nivaldo, essa é pra você, hein? Isso aí, ó. Esse programa é pra você, tamo junto. E eu tô aqui com ela, a ruiva, a outra ruiva, nós duas, os pares de vaso dessa internet de meu Deus, Yasmin. Uhul, engole tudo. Engoliu já? Desceu já. Isso? Desceu gostoso? Sim. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. A dança da bruxinha, dança preta. Eu tô aqui com o Miote. Eu que vou editar, né, Melina? Não sei. Vai ter axé e pagode nesse programa. Vai ter molejão. Tá põe funk, põe funk. Funk também, rap, vou botar tudo isso. Vai ter molejão, vai estar tocando molejão. Vai começar o programa com adesão. E eu tô aqui com o nosso querido Dinho, lá do Cabine do Tempo. Fala, Dinho. Cara, eu adoro terminar namoro pelo Facebook, cara. Ah, esse tem culhone. Esse botou o pau no teclado e terminou o namoro no Facebook. Espero que ela não nos escute. Você vai, eu vou varrendo. Aqui também uma participação inusitada, nosso querido Maia. Não te conheço, mas já falo que é meu querido. Aqui não é o Maia. Conheço, mas o Calaveira já comeu. É, namorado do Calaveira. Aquele gordo, lindo, gostoso. Na verdade, do Miote, né? Que toda vez que o Miote vem no Rio, eu vou encontrar esse puto. Não sei disso não, não sei disso não. Ah, não sabe, agora não sabe, né? Eu já te conheço, porra. Vixe, rola fetinha então, Miote, rola fetinha então. Eles trocam, né? A cada 15 eu dias. Eu só não encaro agora... o Bruno, não. Porque o tamanho daquilo é foda. Eu vou varrendo. De onde você vai, eu vou varrendo. Prepara que agora é a hora. Já aproveitando aqui o clima de namorinhos entre o Maio e o Calaveira, por favor, comece com essa notícia tão gostosa que a gente separou pra você ler. É uma maravilha essa notícia. Só vou dar um salientar que eu sou meio semi-analfabeto. Então, se eu ler errado, né? Desculpa aí qualquer coisa. Então, chinês é operado após inserir garrafa no reto, que reto é o cu, né? E tentar fisgá-lo com arame. Eu não acredito. Tem que se adiantar, porque imagina, se minha mãe ouve... O cara já é reto, meu filho, não sei. Não, minha mãe... Mas o cara já faz uma cagada e ele ainda tenta consertar a cagada com o arame. Tipo... É vergonha, né, cara? Pô, imagina. Eu não sei como é que a garrafa entrou, ele parece que tem útero. Né? No raio-x dele, cara. Não sei onde que ele tá ali dentro, não sei. É mesmo? Em espaço. Tem não tá no intestino, não tá no fígado, não sei onde é que tá ali. Onde que tá ali? Tá por trás da parada toda. Médicos, então... por favor, postem neste programa. Que a gente ficou com dúvida. Essa foto bizarra, hein? Tá bizarra. Muito estranha essa foto aqui, cara. Ele devia ter usado aquelas bolinhas, sabe qual é? Que você enfia, que já vem com aramezinho. Eu tô entendendo bem pra caramba. É mesmo. Ah, que você treina todo dia. Exato. Isso é a sua noite na Lapa. Bem... Eu não sei qual o nome dessas bolinhas, mas beleza. Deixa eu tentar. Pompoarismo. É? Mas pompoarismo é na pomba, né? Então, é bola de treinar. Não, menino, pompoarismo não é na pomba, não. É não? Apinada. É não, é no cu mesmo, é bola de pompoar. Ah, tá, pra mim era pomboarismo. Nossa. Ai, meu Deus. Falei que era analfabeto. Aí deixa eu ler aqui. O chinês foi parar no hospital em Fuzhou, capital da província de Fujian, após inserir uma garrafa no próprio ânus e usar arame para tentar retirá-lo. O homem acabou confessando que inseriu uma garrafa no ânus por conta própria, mas não conseguiu removê-lo. Em pânico, imagina aquela vergonha, né? Tentou usar um pedaço de arame para fisgá-la e também não obteve êxito. Então ficou arame... Ah, não, é claro, é normal. Você já tá com o negócio na bunda, vamos colocar outra para tentar tirar o negócio, né? É normal isso aí. Ele falou assim, cara, ele ficou com uma vergonha. Acho que ele, a hora que ele viu a merda que fez, ele ficou com uma vergonha tão grande de ir no hospital arrancar isso, que ele falou assim, eu vou tentar, vou arriscar. Pode dar certo. Eu já tô na merda. Se eu conseguir tirar isso aqui e ninguém ficar sabendo, eu tô no lucro. E vai que eu quebro o recorde, né, de mais coisas estranhas enfiadas no meu cu. Eu acho que o pior não é enfiar, é ter gente que tem tara nisso, de ver a galera enfiando. Vocês já viram o filme pornô que a mulher enfia a mão até um... Tem aqueles que enfiam patinho de borracha. Cara, o mais nojento foi quando eu vi que puxa o cu da mulher pra fora. É, rapaz, já vi essa porra. Ai. Puta que pariu. Nossa. É muito escroto. Nossa, que bizarro. Aí a mulher ainda cospe em cima e ainda lança. É. Puta que pariu. Parabéns, cara. Parabéns pra você. Parabéns pra literalmente, Deus. Acabei de jantar. Vamos parar. Como o calaveiro, ele que quis me chamar. Disparada de cu, eu entendo. Você conseguiria tirar com o ganchinho a garrafinha? Não, que você teria essa destreza? Não teria. Eu tenho quase um mal de Parkinson, sua mão treme pra caralho, então acho que eu não consigo. É deixar lá dentro, é fazer, sabe, aquela massagem quando você tá com gases, né, como diria minha mãe, aí você fica, pega um óleo, aí fica passando na barriga e botando pra baixo, sabe qual é? Acho que a perninha você assim, encolhe, estica. É. Veio da garrafa, né? Se bem que a garrafa ia sair tranquilo, porque eu tenho problema de prisão de ventre. Então toda... Eu cago uma vez por semana. Toda vez... Nossa, cara. Deve sair o panetone também. Exato. Meu sonho era deve ter o... Deve feder quando você for cagar, cara. Essa é um dia só. Deve feder demais, né? Fala não, mesmo. Cara, eu acho que a merda dele deve sair tão dura, tão seca e tão limpa que não deve nem melar o cu. Eu só faço papel uma vez no brioco e já tá limpinho. Fica um pouquinho de badalhoca, que eu não tomo banho depois, mas tá de boa. Ah, é bom, você economiza papel. No ombro, só três de plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o idoso morre antes de sexo com prostitutas, ganha em programa de TV. Hoje, Jessica. Isso é uma tristeza, né? Não sei porque que os programas daqui não fazem esse tipo de coisa. Não tô precisando. Meu pai entrar. Johnny Orris, um homem de 86 anos que havia ganhado uma noite de sexo com duas... Porra, com duas, caralho. Em duas prostitutas em um concurso promovido por um programa de TV, morreu engasgado horas antes de receber o prêmio. Engasgado do Viagra, né? Ele foi tomado. Foi tomado. Não foi na hora, né? Ficou o ataque do coração. O caso aconteceu quinta, 12, em Nevada, nos Estados Unidos, onde a prostituição é legalizada. Porra! É por isso que não... Sabia, não? Mas eles pegam 13º, no FGTS... Deve ser carteira assinada mesmo, né? É, não é melhor que a França. Paz de primeiro mundo é isso. É, pior que é mesmo. Orris havia disputado o concurso com dois outros idosos, após ser inscrito por seu próprio neto, Ed. Porra, sério que é. Promovida pelo apresentador Howard... aquele programa daquele louco. Howard Stern. A competição é... Agora fodeu, peraí. I want to get my grandpa light. Ô, louco! Nossa, agora foi miote total aí. Sem inglês norte. Que você dá uma dessa? Caraca, Wizard patrocina nós. Segundo Ed, que disse ter se inspirado no filme Vovô Sem Vergonha pra fazer a inscrição, seu avô tinha contado os dias, desde então. Caralho, Vovô Sem Vergonha é um cara novo que faz o vovô. É um velho de 86, porra. Cara do Jackass. É. Inclusive, esse tiozinho aqui da ponta de azul da foto, é ele? Porque ele é a cara daquele velhinho do comeu e não pagou. Ele ia dar R$5 pra fazer caridade. Parece mesmo. É igualzinho, tiozinho. É bem estilo mesmo. Olha lá. Eu mereço quanto, amor? Você merece, tem Deu uma rodadinha. Me respeite, velho, sem vergonha. Me respeite. Eu sou mulher de cinco reais. Tenha vergonha, você vai me pagar na delegacia. Viu? Você vai me pagar, dó não. Tô, não lhe devo nada. Eu sou prostituta, a minha prostituição... Olha, a minha vida é uma prostituição, viu? Eu sou uma profissional do sexo. Eu sou uma profissional do sexo. Mas ela não fez bem feito. Não, fez de feito não. Ela não foi bem feita. Como que você gozou? Ela queria dar o cu, chupou a minha rola, queria dar o cu, chupou a minha rola, chupou a rola mais de uma hora, mais de uma hora, chupando a rola, e depois queria dar o cu. Eu me ligo. Vai ser resolvido agora na delegacia. Mas o senhor chegou a gozar. Não, eu meti a rola na frente dela e fiquei um tempo, depois saí, né? Depois ela até fosse mim e meteu a boca a chupar minha rola até quando cansou. Não merece 30 reais? 5 reais pra fazer caridade, rapaz. Então, o cara tá dizendo aqui no negócio que ele conheceu as mulheres antes de passar a noite, né? Aí ele resolveu jantar e lá pelas 9 horas o cara... Não, ele ia conhecer as mulheres, ia comer as mulheres 9 horas. Só que na hora da refeição engasgou com um pedaço de carne e morreu. Oh. Nossa. E quem achou ele? Parou a disputa? Não, ele tava jantando com o neto dele e os funcionários tentaram socorrer também, lá do restaurante. Aí chegaram os médicos e nada. Ironia, né? Sacanagem. Ironia. Né? Você é porque não era pra vai encarcar ninguém, não. Opa. Acho que só quem ficou feliz foram as putas, né? É, ganharam sem dar. Vou ganhar a surra de pau mole hoje, já. Na minha casa, lavar minhas calcinhas. Aí pronto. O velho, no máximo, ia tirar a dentadura, né? Usar a língua, que acho que é a única coisa que ele ia poder. Aí, coitado, né? Cara, só pra ele isso daí já ia estar no céu, já, filho. Ah, já é o suficiente. Fui acostumado a ver aquela buceta peluncuda, o clitóris batendo no joelho. Porra. Tá, não. Como dá. Se ele tivesse assim numa forma física tremenda, né? Mas, a cara do comeu e não pagou, e nossa, ia mandar ver ali, né? Mas o homem envelhece, a mulher apodrece, né, cara? Mulher velha nua é o capeta. Eu já vi. Homem velho com os ovos que bate no dedo do pé, sente o chão gelado, tudo enrugado e o pinto encolhido, é lindo. Mas a mulher também, cara, os peitos dela ficam em cima do pé, mano. Fazer o quê? É normal isso aí. É a vida, cara. A vida tá aí pra bater na nossa cara. Bota $1 milhão na mão de cada um pra ver se não fica lindo. Exato. Não fica não, cara. Fica não. É a dignidade que diminui. Silvio Santos. É que você fica japonesa, né? Porque você vai esticando tanto que você vai ficando japa. Silvio Santos não tá com sei lá quantos anos comendo lá aquela Ellen Ganzaroli lá, pô. Todo meninão, o pessoal tá falando, pô. Ih, feliz da vida. Quero crescer ser igual a ele, porra. Vai usar peruca caju? Cortar no Jaça. Cara, todo velho, quando entra no foda-se, cara, devia fazer um plano no Jaça pra pintar o cabelo de acaju, igual o Silvio Santos. Ah, meu Deus. Podia, é cara. O final de todos nós, velho, pintar o acaju. Pedir empréstimo do BNDES pra pintar o cabelo de acaju, tá ligado? E as velhinhas têm que ter o cabelo roxo. Cara, olha que coisa linda. Imagina o baile da terceira idade, assim. Puta, não fala isso, minha avó pintava o cabelo de roxo, cara. Era uma... Cara, por que fica roxo? Acho que elas tentam passar alguma outra coisa e deixar roxo sem querer. É cor de velho mesmo. Ah, pior que a velha que passa o batom em qualquer lugar, menos no lábio, porra. E a tia faz isso direto. A mãe do meu pai é mais velha. Caralho, eu chego lá, é a tia Maria. É o meu filho, tá? Qualquer lugar. E foda que ela tem um monte de filha já casada, tudo. Ninguém ajuda a velha. O pessoal vê a velha lá com a boca toda pintada igual o palhaço. Você pergunta pra sua tia, tá ligado? Você tá fazendo cosplay de Coringa, tia? Inteligente e sabido. Vou ler essa notícia, que, cara, eu achei muita sacanagem da parte da confeiteira. A confeiteira revoltada manda bolo de cocô pra festa de noivado. Irmã da noiva tretou com a mulher que faz o bolo e o resultado foi esse que você vê abaixo. Caralho, o bolo do American Pie. É o panetone que o Maia caga, saca? Aquele panetonão. Aquele cocô gigante. Que tem até pedacinhos de milho, caralho, cara. Caralho, rapaz, faz isso. É uma parada que não dissolve, né? Não, e nem gergelim. Sai inteirinho. E aí tem uma plaquinha escrito "Eat shit", tipo, coma merda. Este é um conselho que a gente deve levar pra vida toda, mas isso realmente, cara. Se for pra brigar com a pessoa que tá fazendo sua comida, deixe pra brigar somente depois que a comida chegar, cara. Leve isso como ensinamento pra sua vida. Sim, eu ouvi isso daí do antigo patrão meu, que ele falava pra todo mundo, a gente, que assim, ó, cara, você nunca pode sacanear mulher e garçom, tá? Porque... Não, o cara vai cuspir na tua comida. Sim, ele vai... Ele não falou cuspir, né? Ele ia falar tirar os bagos pra fora e molhar no copo de cerveja dele, tá ligado? Que, como eu já fiz isso com um cara chato já uma vez. Eu passei os bagos no copo de cerveja de um cara que eu não gostava também. Sério, gente? Olha o maluco! A vingança nunca é pena. Sim, o Miotti sabe... O Miotti já ouviu essa história, não é verdade, Miotti? Não, o cara... Mas como foi? Tu era garçom ou ele tava tão bêbado que tu virou de lado e passou? Não, foi numa antiga casa de praia que a gente tinha aqui e a gente foi zoar, acho que era carnaval, tudo, só que a gente foi, uns amigos meus, aí foi o quê? Umas minas também, tá? Aí o quê? Sim, tem mulher, praia não vira, né? Aí beleza, a gente tomando cerveja, tudo beleza, tranquilo, só que esse cara era um mala, eu não gostava dele, na verdade. E ele sempre tem uma linha, né? O cara levou a caneca de cerveja dele com o nome dele e o cara sendo mala, falando, ó, só eu posso tomar isso aqui, essa caneca aqui, só gente boa, só inteligentes, pessoas... Digamos de ih, pau grande. Já não gostei mesmo, não. Sim, ele... Mas o cara pediu também pra ser zoado, né? Sim, aí que até as minas, tudo, não gostou dele, do estilo dele. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, vou zoar esse cara. Aí eu esperei todo mundo dormir, aí eu avisei pra todo mundo. Eu fui lá, passei os bagos no copo da caneca de cerveja do cara e não lavei. E deixei lá, certinho, do jeito que ele tava. Aí eu avisei todo mundo antes, é claro. Eu falei, ó, não toma nada do copo desse cara. Aí, beleza. Aí, no outro dia, ele vai lá tomando a cerveja, ele falando, caramba, a cerveja hoje tá gostosa, tá geladinha. Você quer? Eu falei, não quero. E resumindo, ele tomou cerveja com gosto de bago, entendeu? Gostou, é por isso que ele gostou. Sim. Ah, eu já fiz isso, mas não em comida, cara. Não passei um urso na... Passei meu baguinho. Sei lá, né? Ursinho com a menina que eu não gostava também, gente. Que ela foi em casa e ela tava comendo biscoito de polvilho e não quis me dar. Aí eu fui lá no quarto dela, peguei o ursinho que ela tinha ganhado do namorado, que ela dormia abraçada, assim, fiquei passando o sovaco, passei a buceta, passei. Eu não acredito, assim, com a mão do ursinho e deixei lá. Por agora tu nunca mais me nega um biscoito de polvilho na tua vida. Caralho, eu quero morrer sendo a minha. Dormiu cheirando cu. Que pariu. Depois de hoje, Melina, quando eu ver você, eu prometo que eu vou, não vou negar nenhum nada de comer pra você, beleza? O Dinho tá com a razão, porque o cara era otário, mas Melina era um biscoito de pão. É, ela era criança, ela era vingativa. Biscoito Globo, R$1, gente. Que isso? Por isso mesmo, tem que largar a mão de ser egoísta, dividir as paradas com os amiguinhos da escola, tá? O pessoal só aprende na porra. Trabalho, depois vai fazer trabalho na casa da amiguinha e é isso que dá. Ai, cara, que coisa escrota. Muito. Deixa eu terminar notícia. Tô de cara aqui. Ela mesmo falei escroto. Né? Caralho. O ursinho passou a xeracão, né? Depois disso. O bacalhau tá fedendo esse ursinho. O ursinho ficou amarelo, né? Caralho, os vídeos da internet agora vão ficar decepcionados. É nada, tem uns caras que gostam de umas bizarrices aí, cara. Tá cheio de gente que gosta de umas coisas bizarras aí. É, tem mesmo. Tem de tudo nessa... Tem gosto pra tudo nessa vida, gente. A coisa mais estranha que eu vi na internet, assim... Não é chega a ser bizarro, mas é estranho. É um Tumblr com foto de gente transando, até normal. Só que tinha que ter um gato no meio da cena. Gato do lado da cama. Nossa, cara. Quem será que mandou? Quem será que mandou? Jura? Muito estranho, isso é muito estranho. Pô, cara, coitado do gato, cara, ele deve ter pesadelos terríveis à noite. Gato, tá nem aí, o gato tá de boa. Tá lá, lambei o próprio rabo. Mulher, né? Caraca. Ai, deixa eu terminar a notícia aqui, senão isso não vai render. Tá rendendo muito, por conta da sua história. Meu atitude mudou até o tom de voz, cara, acho que ele nunca mais vai me cumprimentar. Não, igual não. Na vida dele. Eu já era criança, tá? Sei lá. seja, hoje em dia ela faz pior. É. Faz squirt. Ai, meu Deus. Vamos terminar a história aqui. A confeiteira responsável pela obra, Emma McDonald, nem se abalou com a história e até postou matérias com a repercussão do caso em sua página. Eu não vejo nada de negativo nisso. Tirando algumas pessoas que não entenderam nada, parece que o meu bolo está pipocando em todos os lugares. Oportunidades de negócio têm aparecido em meu caminho. Aí, a mulher tá ganhando dinheiro com a história da merda. Micaela ficou fula com a história toda. Mas pra Emma, é a Micaela que ganhou a bostona de presente. Mas para Emma, ficou tudo na base do Emma. Cada um com seus problemas. Que final de notícia. Parabéns pra quem... Caralho, que essa notícia terminou de uma forma merdamente. Caralho, essa notícia saiu na R7, né? Rapaz. Puta merda. Ah, o cara estuda cara. 4 anos pra fazer jornalismo pra fazer uma bosta de uma notícia dessa, cara. Até aí passou o gostou de fumando maconha. Meu Deus do céu. Veja as coisas mais nojentas já encontradas dentro de computadores. Se você não tem costume de limpar sua máquina, fique esperto com as surpresas que te aguardam. Caralho, são fotos, né? Sim, não. São fotos de pessoas que deixam praticamente o PC cheio de pó, cara. Ó, eu já vi, que eu já trabalhei com o negócio de arrumar o computador. Você já fez assistência técnica? Sim. Né? Você já deve ter encontrado muita coisa bizarra, né? Já achei muita coisa, mas é a primeira vez que eu vejo o cara deixar pó na frente do PC, que nem você tira, você abre a porta do PC aqui, você vê lotado de pó, parece um ninho de aranha aqui, praticamente várias teias de aranha, cara. Não, o pior é que a próxima tem umas duas fotos pra frente, tem um sapo, o cara tem um cadáver de um sapo morto dentro da CPU. Eu já peguei uma máquina pra arrumar que tinha barata morta dentro já, isso daí eu já peguei também máquina com cadáver de lagartixa? Essa parada aí. Só caveirinhas, muito estranho. Mas você pega esses computadores muito antigos, porque pessoas, já vou avisar logo, ó. Você que tem o computador... aquele 486 parado em casa, nem abre essa porra. Não levem pra consertar, por favor. Joguem fora e comprem o melhor que você vai gastar menos, tá? Então, porque eu costumo geralmente cobrar muito, umas 3 vezes mais de pessoas que levam computador antigo pra me consertar, tá? Caralho, tem um aqui que apareceu uma cobra, rapaz. Uma cobra? Tem uma cobra numa foto aí, vai passando. Nossa, credo! É bizarro isso daí, é bizarro mesmo. Não, é engraçado que o Mafia Sonora, quando veio consertar meu computador, ele falou que... Eu falei, pô, meu computador tá com muita poeira, porque aqui em casa é terrível, né? Aí falou, rapaz, eu já abri uma vez um computador, a camada de poeira tava sendo a tampa dele. Tava protegendo já. Não, o meu agora fica aberto, não deixa mais fechado ele. Depois que ele pegou fogo, né? Eu falei, não vou deixar esse fechado nunca mais. Como assim ele pegou fogo? Deu um curto no cabo do HD... E por sorte eu tava aqui na hora e eu consegui apagar o fogo. Senão eu ia pegar fogo no meu computador todo e ia acabar com tudo que tinha do Jurassic Cast. Nossa, caramba. Sorte mesmo, hein? Mas sorte, já vou dar. Muita sorte. Vou dar uma dica aí pra quem não costuma limpar o seu PC e falar que às vezes ele tá lento aí, porque pó é costuma deixar o computador lento, viu? Só vou avisar. É, eu já fiquei sabendo disso. Sim, tá. Você tem que dar uma limpada no seu PC, cara. É que nem a mesma coisa. Você não limpa onde você come e dorme? Cara, o computador, você usa tudo limpa. Limpa a bunda, porra. Depende, tem gente que não, hein? É. Tá cagando duro assim que nem você, nem precisa. Né? Mas vou te dizer que eu já encontrei uma linguiça dentro do motor, assim, do meu Corsa. Ué? Sério, eu tava... Nossa, churrasco, né? Eu tava andando com o carro, moto cara, não sei o quê. Aí tinha dado um problema, tipo, meses depois da última vez que eu tinha levado no mecânico. Aí sabe quando meu avô foi olhar assim, tipo, a gente olhando, ah, o que que será, não sei o quê, aí tirou uma pecinha, não sei o quê. Daí depois meu avô saca uma linguiça, tipo, uma linguiça gigante, assim, tava torrada. Aí eu falei, que porra é essa? Eu, que merda é essa? Aí a gente olhou assim, abriu, mexeu, foi uma linguiça calabresa no motor do carro. Inferno, cara. Sabe o que eu lembrei agora, cara? Um desenho do Tom e Jerry que os caras colocavam a banana no carro pro carro não andar. Não sei se você lembra desse episódio, cara. É, o Tiro da Pesada tem isso. Também tem isso. É verdade. Agora que eu lembrei também, é verdade mesmo. Quando eu era criança, devia ter... Criança não, molequinho, devia ter uns 12 anos, eu tinha uma namoradinha. Aí ela sempre saia final de semana com os pais. E eu ficava puto. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava pedra e tacava pelo... Como é que chama aquela merda? Pelo escapador. Jogava uma porrada de pedra. No escapamento. Isso. Aí o carro ficava ruim direto. O cara deve ter gastado a grana do caralho. Pelo menos eu conseguia. Ela ficava em casa, eu não... a gente conseguia se ver. Ele vem. Agora que a zoeira já acabou na tua casa, Yasmin. Só que não. Agora que você já deu uma chinelada nos moleques aí, Leia a sua notícia pra gente. Uma mulher de 44 anos foi presa porque tacou o esquilo de cerâmica na cabeça do marido porque ele não voltou com as brejas pra casa. Aí a Ellen estava esperando ele voltar e assim que o americano chegou, disse assim: não trouxe, não trouxe a bebida. E aí, vai fazer o quê? Aí ela: ah, é? Aí tacou uma esquilada na cara dele e foi preso. E é isso aí, eu acho muito justo. Sério, corta o cabelo dessa mulher com o cabelo de um homem pra você ver como ela fica igual um homem. Fica, pior olha que só. É verdade, fica. Cara. A mulher deve ser merendeira, né, lá nos Estados Unidos. Ela deve... Caralho, presta atenção. Terceiro parágrafo. O homem foi em direção à cozinha fazer um sanduíche e Ellen, que estava furiosa, pegou o esquilo de cerâmica de casa. O cara ainda tentou consertar. Amor, eu esqueci a cerveja, mas deixa eu te fazer um sandubinho. Depois, que ela... depois você reclama que a tua mulher briga com você quando você não traz o pão pra casa. Né? Aí, ó. Acho que ele falou: amor, bebi a cerveja. Já era filho da puta. Eu acho que a gente... Cara, com a mulher feia desse jeito, eu acho que eu ia falar pra ela: vou sair pra comprar cigarro e não voltava mais. E não ia trazer cerveja porra nenhuma mesmo, cara. Ou tu bebeu essa cerveja antes de entrar em casa, né? Pra tomar coragem. Ninguém sabe se esse cara era bonito. Ninguém sabe se esse cara era bonito. Eu devia aparecer a cabeça do cara toda ferrada, né, também, né? Os caras vacilaram aqui na notícia. Pra ficar com a mulher feia desse, o cara também não devia ser nenhum pitel, vamos dizer, né? Sim, sim. Por isso que acho que ela até bebia. Acho que ela voltou sem cerveja, pô, vou ter que dormir do lado dessa praga, cara. Aí meteu o esquilo pra ter aquela desculpa: não, vai pro hospital, dorme aí na maca, desgraçado. Imagina essa mulher com crise de TPM. O inferno. Caraca. É ser em casa. O cara devia esconder todas as facas. Porra. Só não pode esconder a cerveja, porque senão toma a cabeça. E olha que meu pai é cachaceiro, mas graças a Deus minha mãe não bebe. Senão minha mãe ia ser nesse nível, que minha mãe é meio braba, um pouquinho braba. A minha mãe bebe, mas a minha mãe só chora. Ah, aquelas bebas. Se quiser, eu consolo ela. Olha! Cale sua boca. Pronto. A americana foi presa por violência doméstica e foi levada para a cadeira do condado de Charleston, sob fiança de 23 mil. Nunca vai pagar porque ela é feia. Ela não deve ser bem paga na vida. Gente feia, caralho, gente feia tá fodida, né? A base da miséria. Gente feia não ganha dinheiro, acabamos. E repara. Quero ver se você conhece um amigo seu fodido de feio, horroroso, se ele ganha mais do que um amigo seu que é bonito e lindo. Ah, não sei. Ele deve ganhar mais mesmo. Ah, é. Pois é. Não, mas aí eu tenho a técnica que eu não tenho amigo bonito, né? Todos são mais feios do que eu, que eu mudo bem. Tem aí você se saca na balada, cara. Exato. Aí é uma técnica usada pelas mulheres. Pô. Tem que ser. Eu tenho um amigo meu que ele é bonitão, ele é o mais bonito lá da faculdade. Aí, porra, quando ele me chama pra sair, eu vou. Mas quando eu saio, eu não chamo ele pra sair, não. Nem a caralho. Porra, vou perder tudo. Mas sabia que também pode ser uma boa técnica? Porque, tipo, a hora que ele ficar com uma, você cata a rebarba que ele deixou, entendeu? Não, geralmente as gorda feia, porra. Aí não, menino. A rebarba. Mas, pô, se já tu não é bonito, já tá ali, cara. O que vier é lucro, caralho. Mas vale uma gordinha na mão do que dos gostosos voando. Pois é, internet, depois dessas notícias lindas, depois desse monte de comentário bizarro, de cocô, de garrafa no cu, vamos para a parte gostosa do programa, que é a leitura, o feedback dos nossos queridos ouvintes. Antes de eu ler o e-mail aqui, eu vou agradecer a duas pessoas que mandaram um e-mail muito grande, que não dá pra gente ler aqui, porque são grandes mesmo. Foi o Valdir Fumemi Júnior e a Ana Lúcia Joaninha Trecker. Os dois mandaram um e-mail muito grande, né? Assim, não vai ter como ler aqui, porque são enormes mesmo. Mas foi muito bom, eu já li os dois, né? Qualquer coisa eu respondo depois. E também o Arthur Gustavo, que mandou dicas de filmes, né? Pra gente falar aqui no JurassiCast. Não vou falar os filmes, porque eles estão na pauta, né? Assim, não agora, né? Mas eles mais pra frente estarão. Mas valeu, Arthur. Logo, logo, um desses aqui pode aparecer. Não esse ano, mas eu acho que ano que vem, no comecinho do ano, já pode aparecer, tá? Esse e-mail aqui, quando a gente tava na GelaiCon, a gente foi. Eu, a Melina, o Calaveira e o Coruja fomos convidados pra um casamento de um cara que tava lá na GelaiCon mostrando coisas. Foi, né? Um menino super simpático, gente. E ele chamou a gente pro casamento, só que não teve como a gente ir, né? Porque o casamento era no outro sábado, a gente tava no sábado lá e ia ser na semana seguinte. Né? Então deixa eu ler aqui o e-mail, depois vocês vão entender. Bom dia, Jurássicos. No final do podcast do Valdir, vocês zoaram falando que um casamento com marcha imperial seria ruim. Bom, o meu casamento, que vocês foram convidados, teve abertura com Indiana Jones e o celebrante foi o Indiana. A entrada dos padrinhos foi estilo rock com Eye of Tiger. Ai, caralho. Olho de Tigre. A minha entrada do noivo foi com o tema do Coração Valente e Guerra dos Tronos. Antes da noiva, tocando a marcha imperial, teve dois troopers e um tracker para fazer escolta. E no som do tema da Enterprise, a noiva com sua escolta entraram. Depois dos votos e de umas sábias palavras do Indy, entra ao som do Senhor dos Anéis um pequeno hobbit, trazendo as alianças em seu pescoço. Para finalizar ainda, teve a música final do Oli. E claro, tudo fica foca. Tudo fica foca. Fica foca, eu nunca ouvi falar esse termo, mas tudo bem. Tudo fica foca com AC/DC. Não era foda, na verdade? Eu disse que era foda. Ele quis ser fofinho. Eu acho que ele quis ser fofinho. Aí ele botou tudo fica foca. Não, vai ser, vai ser fica foca. Você fica em cima do D, cara. É isso mesmo. Então tudo fica foda com AC/DC. Marcha Imperial fica muito bom no casamento. O que fode, tá vendo? Fode aí, ó, tá vendo? O que fode são as outras músicas convencionais que as pessoas ainda temem colocar. Concordo completamente. Eu não aguento. Eu filmava casamento, não aguentava mais aquelas músicas iguais. Eu não coloquei nada convencional, gente. Teve Metallica, teve Green Day, teve tudo, menos Ave Maria, essas coisas que todo mundo põe. Ah, então é um saco, não dá mais não. Não tenho como mandar todas as fotos e ainda não peguei os vídeos com o fotógrafo. O casamento foi em outubro, mas segue o link para o álbum no Facebook. Ah, gente, foi demais esse casamento. Pena que não deu, sacanagem. Então você, ouvinte, se você convidar a gente para algum casamento, saiba que existe uma grande possibilidade da gente ir. Ainda mais eu que gosto de uma festa, gosto de uma cerveja. Eu vou, pagando minha passagem eu vou. Eu também, eu vou, meu filho. Tem uma cervejinha. Se for aqui em São Paulo, eu já tô aqui também. Eu vou, hein? Eu sou de basquete, mas já me envolvo no meio já. Então deixa eu só falar quem foi o cara, né, que fez. Ele finalizou aqui o e-mail com: adoro os podcasts que vocês fazem. Abraços, Dorval F. Rodrigo Júnior, de São Paulo. O verdadeiro professor de cursinho do Anime Friends. Vocês lembram? Lembro dele. Caralho, é aquele cara que tava legal. Com o sabre de luz rosa, que me sacaneou. Gente, muita gente boa. Cara, felicidades pra você, tudo de bom no seu casamento, cara. E puta, meu, agora me arrependi de não ter ido. Só tem que saber amar. Leon Jones, 20 anos, Burlington, Washington, Estados Unidos. Ah, o Leon Jones, que a gente ficou zoando aquele dia. Leon Jones. Leon Jones. Leon Jones. Venho trazer a vocês a foto do meu RG como Calaveira pediu. Sim, meu nome é meio escroto, culpa da minha avó. Ah, relaxa, meu nome, eu tenho 7 sobrenomes. É, a vida é foda. Obrigado pelo podcast maravilhoso, eu não compro os produtos do Jurassicast, pois não entregam fora do país. Olha aí, Alexandre. Tá perdendo cliente. Espero ansiosamente o episódio dos filmes do Miyazaki, pois acho a única coisa que se equipara e ou supera as animações da Disney, eu também acho. Calaveira, assista meu vizinho Totoro com a sua filha. Assisti pela primeira vez esse ano e me surpreendi, pois é um filme infantil sem subestimar a inteligência do espectador, sem falar da animação incrível. Bom, abraço para o Brunão, Calaveira e o Silencioso Miote, e um beijo para a Melina e a Yasmin. Continuem com esse trabalho foda e engraçado. PS, vocês são melhor que o Rapadura Cast. Então, já que ele tá querendo saber, vai rolar um Elo Perdido esse ano sobre os estúdios Ghibli. Oh, olha aí, fica quieto. Pois obrigada pelo e-mail, você é um fofinho e seu nome realmente é muito esquisito. Seu nome é muito esquisito, mas é bom porque aí a gente fica zoando. John. Sou eu, aquele barco que vai. Ó, tem um e-mail aqui do Newton, de 20 anos, de São Paulo. Ele diz aqui, ó: olá, amigos do Jurassicast. Estou aqui para agradecer o excelente trabalho que os senhores fazem e meio a tantos outros podcasts que escuto. O Jurassicast tem se destacado dos demais. Da forma objetiva, o podcast dos senhores é narrado de forma sagaz, o que proporciona um ambiente imerso, mas ao mesmo tempo descontraído. O áudio é puro e o grupo se demonstra empenhado em proporcionar uma riqueza em detalhes incomparável. A gente agrega a podosfera. Sim, agregando valor. Na face da sociedade. Se não for muito a pedir, gostaria apenas de um trecho do áudio da gargalhada do Calaveira, pois o mesmo tem o potencial de atingir a alegria no momento certo. No momento apenas tenho isso a falar e o meu obrigado e mais uma vez. Então valeu aí, Newton, e continua ouvindo o Jurassic Cast aí. Continue ouvindo, fazendo download, postando, mandando e-mail, apresentando para os seus amigos. Porque assim, se você apresentar podcast, o Jurassic Cast, o Elo Perdido, enfim, aquele que você acha que a sua galera vai gostar. Pra 5 ou mais amigos, cara, isso daí já ajuda a gente. No... Você não tem noção, cara. Você não tem noção de como isso vai ajudar a gente. Comprando camiseta ainda ajuda mais ainda. E mandando dinheiro pra minha conta, você me ajuda. Que sofre não é direito. Eu escolhi aqui o e-mail, o menor, né? Lógico. Que foi da Regina, que eu adoro fazer essas vozinhas pra mulher. Que ela falou: ah, porque não teve o Vale a Pena ou da Pena do filme Jogos Vorazes em Chamas. Eu estava esperando ouvir os comentários do Jurassic Cast sobre o filme. Eu não sei, por que não teve, meu amigo? Deixa eu falar por que não teve. Não são todos os filmes que tem cabine de imprensa. Principalmente aqui em Brasília, né? Brasília, sim, é um local ainda que é muito discriminado com o negócio de cinema mesmo, né? O negócio com a imprensa e tudo. Porque, assim, o foco é mais Rio e São Paulo. Teve a cabine do Thor, que não teve aqui em Brasília. A Disney não botou aqui em Brasília. Aí teve em São Paulo. Eu falei com a moça que trabalha na Disney aqui em Brasília. Eu falei, porra, deixa eu levar um representante então de São Paulo pra lá. Aí ela liberou, tranquilo. Então, quando acontecer isso, com alguns filmes assim que tiver cabine fora de Brasília, eu tento colocar outra pessoa. Tem umas distribuidoras que não tem representante aqui em Brasília pra fazer cabine. Não tem como ter esses filmes também. Por exemplo, Mercenários 2, ano passado, ano retrasado, a gente teve que ir à parte pra ver o filme e fizeram cabine depois do filme estrear. Então pode acontecer isso também. Essa roupa que cobre o seu corpo. Guilherme Barreiros Ferreira. Só para tirar uma pequena dúvida do Vale a Pena ou da Pena, um time show de bola. A diferença entre Totó e Pebolim é simples. A formação do Totó é 4-4-3 e a do Pebolim é 3-5-2. Mas como houve uma unificação não oficial dos nomes, no Rio é Totó e em São Paulo é Pebolim. Não, isso aí eu não sabia mesmo não, isso aí é interessante. Eu achava que era só por causa do Rio e São Paulo mesmo, né? Eu não sabia que era por causa do... Que é a formação de Totó? 4-4-3? Mas você sabe que é o Totó, nem Pebolim? Sei, tinha o meu colégio. Então, é a posição, é quantos jogadores tem em cada ferrinho. Ah, é tipo a defesa, 4-4-3 no ataque. Aí o Pebolim é 3-5-2 no ataque. Ah, pois o lado do meu colégio então era Pebolim. Era, né? É a 3-5. Eu sempre conheci isso como Pebolim. Minha cabeça São Paulo de qualquer jeito é Pebolim. No Rio é Totó. Sempre joguei Totó. Aqui é Pebolim. Fortaleza é Totó também. Ei, Melina, eu gostei de uma coisa. O quê? O pessoal mandando e-mail por causa do Vale a Pena, né? Pois é, isso daí eu tenho gostado de ver. O pessoal tá postando mais também, colocando a opinião dos filmes. Pois é. Se gostou, se não gostou. Mas se não gostou também, não fica nervoso, tá? É, teve um cara aí que porra. Não acaba o mundo por causa disso, meu filho. Pensa que você saiu de casa, que você comeu a pipoca, entendeu? Pensa no lado bom da vida, o lado bom de sair de casa. Mas vocês sugeriram pro cara um filme bosta mesmo. Não, peraí. Eu sugeri o filme. É diferente sugerir um filme. Falar assim, vai assistir. Eu falei, eu gostei do filme. Pra mim vale a pena. Sim, sempre vale a pena, é a minha opinião. É a opinião de quem viu o filme. De quem assistiu. Aí você já vai, né, pegando mais ou menos o gosto de cada filme. Se o cara já vai pro cinema, porque é filme brasileiro, é que nem o Rodrigo. O Rodrigo odeia filme brasileiro, já vai pro filme falando que vai ser ruim. Eu gosto muito do cinema nacional, mas assim, mas o Rodrigo é assim, esse que é o problema. Eu sabia que filme que eu ia ver, esse do... O Hassum aí. O Hassum? Sabendo como ia ser. Eu falei, eu vou desligar o cérebro e vou me divertir. Porque eu sei que ia ser piada idiota. Foi o que eu fiz. E eu falei isso no programa. É, então assim, a gente sempre ressalva. Olha, esse é um filme que você tem que ir pra desligar o cérebro. Esse é um filme que pra você, se você for de galera, de repente você vai se divertir mais do que se você vai sozinho. Então assim, a opinião de quem assistiu o filme. E aí você vê se você decide. Você decide, né? Se você vai ou não. A gente não manda a pessoa ir ou não. É, e assim, se você foi e gostou, pô, quando eu vejo um filme que eu gosto, eu quero mesmo recomendar pra todo mundo. Aí tem pessoas que, ah, eu não achei tudo isso que você falou, ou então, nossa, achei, obrigada pela sua indicação, sabe? É muita essa questão de você abrir pra discussão. Você não pode também levar isso a ferro e fogo e acabar com o seu nunca dia. Nunca mais sigo a dica do JazzCast, o cara falou isso. E nunca mais baixar o programa e nunca... Gente, é exagero, assim, uma... Beleza, você não gostou do filme? Coloque a sua opinião, fala, olha, não gostei por causa disso, acho que ninguém deveria ir por causa disso, disso e aquilo. Outras pessoas também vão entrar no post, vão ler, tantas pessoas gostaram, tantas não gostaram. Aí você vê se vale a pena você ir no cinema. Arrisca, não arrisca. É, você vê se arrisca ou não. Se você não precisa também ir no cinema, cara. Espera o filme sair em DVD, espera passar no pay-per-view. Pô, tem outras maneiras também de você ver ou não o filme. O que a gente quer gerar é uma discussão mesmo. Tipo assim, não gostou? Sim, o que o povo tem que ver também é que é um filme, não é verdade, Melina, Miotti? É só um filme, ninguém precisa xingar a mãe de alguém, porque eu já tive um ouvinte que praticamente xingou minha mãe, porque eu falei mal que eu preferia viajar pra Fortaleza do que pros Estados Unidos. O cara só faltou xingar minha mãe, tá ligado? Mas tá tudo bem. Ele nunca veio pra cá. Se ele tivesse vindo, ele ia falar a mesma coisa. Ó, aí a propaganda. Ah, e assim, uma culpa também é das distribuidoras e também do público, porque um filme muito bom ano passado, que foi um dos melhores filmes que eu vi ano passado, foi O Vazio Coração. Ah, você aqui falou. Em Brasília, ficou uma semana no cinema que passa mais filme alternativo. Mas também é muito de bilheteria, assim, os caras acham que, ah, isso daqui vai vir meia dúzia de pessoas, vou deixar pois uma sala... Pois é, mas sala... assim, as pré-estreias, todas as pré-estreias que tiveram em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio, foram um sucesso, e eles não botaram o filme no circuito normal. Ananda Oliveira. Oi, amados, tudo bem? Já conheço vocês há bastante tempo e me identifiquei com o podcast porque gosto de assistir filmes antigos. Às vezes, alguns dos filmes que vocês falam eu ainda não assisti, mas já estão na minha lista. Só me falta o tempo. Eu conheci Chaplin através de uma amiga minha com o filme O Grande Ditador. No começo tive um certo preconceito, mas quando comecei a assistir, automaticamente me apaixonei. Um tempo depois, ela me prestou Luzes da Cidade. Chamei minha mãe pra assistir porque ela nunca tinha visto um filme mudo. Ela riu muito e se emocionou no final. Conclusão, me tornei uma pessoa completamente apaixonada por Chaplin e sempre busquei assistir mais e mais filmes dele. Nesse Natal eu recebi de presente a obra completa do Chaplin em DVD, justamente aquela que o Calaveira falou. Estou adorando, principalmente os curtas. Beijo a todos e tudo de bom. Eu gosto da Ananda porque eu vejo que a Ananda, todo o programa que a gente coloca no Facebook, ela tá lá compartilhando. Além de curtir, ela compartilha também, né? Então o pessoal tem que seguir esse exemplo dela, viu? Olha aí, nem eu faço isso. Parabéns. Oi. Você não faz isso não, Yasmin? Faço não. Muito bom. Porque meu pai não pode saber que eu gravo podcast, não. Aí por quê? Eu fico aí das redes sociais. É, porque ele vai ficar traumatizado comigo falando putaria. E minha mãe que tá baixando os programas, cara. Eita! Eduardo Ritalino que diz, sim, Calaveira, eu tenho o nome de remédio pra doido. É não, menina, não é Ritalina, não, é não? É Ritalina. É, Ritalina, é, quase. Olá, eu sou de São Paulo, capital, tenho 21 anos de idade, eu gostaria de dizer que o JurassiCast é o melhor podcast da atualidade. É. Eu ouvi o podcast do Chaves mais de 25 vezes, uau, eu adorei. Igual eu. É outro doido igual eu. Tem muita gente que escutou muitas vezes Chaves, viu? Eu adorei muito, passei pra todo mundo do trabalho, pra minha namorada, todo mundo adorou. O JurassiCast tem algo que muitos podcasts não têm, que é o sentimento. Ah, vocês são uma família, vocês se zoam uns aos outros, mas vocês se gostam. É, é mesmo. Muitos podcasts por aí não têm isso, queria falar de cada um dos seis elementos. Miote, o silencioso, mas mortal. Mentira. Mas bem gravado dos podcasts. Brincadeira. O Miote fica calado pra na hora certa fazer uma escada pro Calaveira ou pro Brunão. Ele sempre lembra os nomes dos dubladores quando Calaveira pergunta, sem falar na edição que arrebenta. Calaveira, o psicolouco... Isso é uma palavra mesmo, de verdade? Acho que não. Não, acho que ele tava zoando. Não. Então tá, psicolouco. Quem diria que um cara doido desse trabalhava cuidando de loucos? Calaveira sempre com as piadas na hora certa, ele sabe ser sério na hora certa e se revolta com o país. Ele odeia adolescentes, ele é o cara que dá graça ao podcast, ao mesmo tempo dá informação. Brunão, o cara é inteligente, entende música, entende cinema, é paizão, ele faz uma puta dupla com o Calaveira nas brincadeiras, além de dar ótimas dicas em vídeo. Aposto que ele disse ok. Não, não disse que ele tá na Disney. Filho da puta. Coruja, participa pouco dos podcasts, mas bastante nos vídeos. O cara é foda na cozinha e tem umas amizades estranhas. Tudo tem limite na vida e o limite aqui acabou. Yasmin, apesar do jeito estranho de escrever seu nome, não é culpa minha, é gostosa pra caralho. Obrigada. Pesouro. Mas não... Mas não é só boneca. Isso. Boneca. Presta atenção. Ficou vermelho, ó. Fiquei. Mas não é só isso. Ela acompanha o cast falando das histórias bizarras que aconteceram com ela ou com o namorado. Ela foi uma das melhores coisas que aconteceram no cast. Chupa. Melina, com seu conhecimento vasto de Chaves, hahaha, brincadeira, ela entende de filmes, séries e até se arrisca em animes. É uma mãezona. Sempre que precisa, conta com ela. E menção honrosa ao grande Lucas Amuro, que participou quase desde o início. Ele era um ótimo roteirista para os teatrinhos, que sinto muita falta. Nós também. Lucas não deixou vocês, ele ainda está junto a Jurassicast. Antes de dizer tchau, o episódio de rock que vocês fizeram é uma obra-prima. Também acho, tá até na minha monografia. E foi isso aí. Muito obrigada, Eduardo e Talento, pelo e-mail maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Só tenho a elogios a dar e a agradecimentos. Ah, obrigada. Também gostei bastante do seu e-mail, apesar de comprido, mas Yasmin entrou no modo Enéas e conseguiu é. Um tempo recorde. Só faltou 56. Final. Parei nem pra respirar. Rodrigo Maues de Faria. Ele fala assim, ó. Caros amigos do Jurassicast, no fim do ano, costumo mandar algumas mensagens para pessoas especiais, que me ajudam a ter um ano bom e espero estar muito presente no próximo ano. Este ano, vocês do Jurassicast não podiam faltar. Além da companhia, que já me fazia pelo podcast, pude conhecê-los pessoalmente e constatar como são pessoas queridas além do programa. Um grande abraço a todos e lembre-se que vocês têm um amigo em cada um dos ouvintes. E aposto que todos, como eu, desejam um 2014 cheio de realizações pessoais para o Jurassicast. Forte abraço a todos. Não, Rodrigo é amigão mesmo, a gente conhece ele um tempão já. É aquele gigantão que a gente sacaneou num evento que a gente fez na Cultura. O cara é muito alto. Ah, eu acho que eu lembro, acho que eu lembro. A gente ficou chamando de Drogo, porque ele fez um negócio com a mulher dele lá na... Como se estivesse comendo ela lá no palco. Você se lembra disso? Ah, acho que eu lembro disso, foi sacanagem. Ele tem um vídeo, eu vou botar o vídeo aí no post. É a cigana Sandra Rosa Madalena. Então, fechando com chave de ouro, eu a vou ler. Parte. Né? A minha chave de ouro, pô. Eu vou ler o e-mail do Rodrigo também, que ele mandou assim, ó. Fala, seus malucos, acabei de ouvir o cast sobre Monty Python e fiquei muito afim de comprar o filme com a dublagem em português clássica. Procurei nas lojas online, mais conhecidas, e nada achei. Vocês têm alguma dica pra essa compra? Alguma loja, até mesmo vendedor de Mercado Livre confiável? Ele perguntou, né? Abraços e sucesso. Ele, PS, descobri que tem em casa o DVD do Monty Python, O Sentido da Vida, e nem lembrava. Tu tem, Miotti, alguma dica aí pro nosso Rodrigo? No YouTube tem o filme completo do Em Busca do Cálice Sagrado dublado. Não existe Blu-ray e DVD. Não existe essa versão com a dublagem clássica. Eu tenho o Blu-ray aqui, o Brunão tem o DVD e estudo com a redublagem. É, se ele não for baixa renda, ele tem uma Smart TV que liga no YouTube. Se for, tá ferrado. Tem que ser assim, tem que elitizar a porcaria dos ouvintes. Tem que segregar. Vamos ter um apartheid aqui nessa porra. Por isso que meu podcast não vai pra frente. Fala, galera! Eu sou o Felipe, do Micro Sobrevivência. Aí ele colocou aqui o link do canal dele. Eu já vi, é muito bacana, viu? Me salvou algumas vezes. É um programa onde faço comida, todo tipo de comida, no micro-ondas. Parabéns pelo episódio do Chaves. Eu queria contar por algo que passei na minha infância. Então, eu sou do Guarujá. E perto do hotel do Silvio Santos, o Jequitimar, existe um condomínio fechado chamado Acapulco. Ah lá. Olha eu aí, ó. Eu fiquei louco quando criança e vi que eles estavam no Guarujá e no Acapulco. Foi bizarro. Imagina o inferno que fiz na vida da minha mãe. Não sei se a dublagem foi proposital. Nem sei quão velho é o condomínio, mas foi sensacional. Bom, é isso. Muito obrigada a todos vocês e parabéns novamente. Abraços. Cara, eu fico imaginando também, porque quando tinha esse negócio de Guarujá, que eu era bem pivetinha, eu também achava que era no Guarujá, cara. Eu falava, caralho, o Chaves tá no Guarujá. Imagina ele que tinha um Acapulco, tipo, na esquina. Moleque correndo pra lá pra ver o Chaves. Ei, cara, deixa eu só falar um negócio desse cara. Cara, eu adoro você. Você me ensinou a fazer batata recheada no micro-ondas. Você mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Muito obrigada. Eu me jogo a seus pés. Nunca soube que era só furar a batata, tacar ela no micro-ondas, que ela saía cozida. Cozida. Parabéns. Rubem César, tem 23 anos, ele é aqui de Brasília. Meus caros, conheço o programa já há um tempo e vocês também pessoalmente, desde que fugia da minha sessão na Livraria Cultura para ir ver vocês nos eventos lá no auditório. Mas nunca teve um programa que me fez ficar com tanta vontade de ver o filme novamente como esse. Ficou foda demais. Brunão, como sempre, dando informações bem colocadas e relevantes. Calaveira sempre conduzindo o programa bem, Yasmin com sofofura e o Miote sendo o Miote. Dei no expor hoje, mas tudo bem. Tô correndo atrás do Blu-ray agora, porque esse filme não pode ser baixado, o torrent não merece. Que filme que é? Mary Poppins, tá falando do último programa. Ah, tá. Obrigado sempre por nos entreter toda semana e fico feliz por vocês serem tão gente boa, tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Abraço a todos e valeu por tudo, como sempre. E sempre que precisarem, podem contar comigo. O Rubem vai nas cabines de imprensa comigo, né? Já virou também um jornalista aqui, ele tem um site também. É lá da Vida de Gordo, ele. O Vale a Pena do Hobbit é ele que tá participando. Rubem, o Blu-ray vai lançar agora no final de janeiro, tá? Eu também tô esperando lançar pra comprar ele, porque esse vale a pena mesmo. Pena que não vai ter a dublagem clássica, né? Mas esse eu vou comprar com certeza. E esse programa, pra mim, foi um dos melhores que a gente já fez até hoje. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso. Você tem jabá ou Maia? Ah, tem, acho que a gente. Fala com o Rodrigo, quer que ele fale de qualquer jeito do Crazy Cast, Rodrigo. O Rodrigo quer? Quem tinha que fazer o jabá, então era o Rodrigo, era o Calaveira, né? Eu não consigo chamar de Rodrigo. Ver ele ficar trazendo os namorados dele aqui, tá aí, dá nisso aí, ó. Nossa, tá chato já. Tá. Minha mãe hoje chegou puta, né? Que eu esqueci de lavar a louça, desempregado, foda. Aí ela, porque eu tava com Calaveira jogando. Ela falou, tá falando com teu namorado aí na porra desse computador, que mal sabe ela, que era verdade. Fala, não, mãe, aqui minha namorada. Aí mostra a foto Calaveira, assim, de cueca, saca? Pansão. Nossa. Porra, se virar viado tem que ter bom gosto, pelo menos, é foda. Aproveita e faça o seu jabá, Maia, já que você está falando tanto do Crazy Cast. Não, então, galera, eu sou do Crazy Cast, a gente fala lá sobre putaria. É a nossa... Putaria? Frio, né? Putaria, pornografia, zoofilia. Se você quiser ficar maluco da cabeça igual Calaveira, ouça o Crazy Cash que tu vai gostar. Que ele falou que a gente tem futuro. Só melhorar. Ele fala todo dia. É só melhorar a edição. Só editar. Melhorar o feed, gravar periodicamente. Só fazer essa porra toda que tem futuro. Então, resumindo, de acordo com o Calaveira, é só melhorar a edição, o feed, a periodicidade, o site. E só isso que a gente fica bom, fica quase do nível do Jurassic Cash. Então quem quiser. É, pouco, besteira. Quem quiser seguir a dica do Calaveira, ouça lá o Crazy Cash. Aquela merda lá. E você, Dinho, faça o seu jabá. Aproveita, venda o Cabine do Tempo para os nossos ouvintes. Antes de tudo, eu quero agradecer aí ao Miotti, que é um brother meu, amigão mesmo. Você, Melina, Yasmin, são amigos mesmo que. A gente. pega assim, né? No meio da podosfera, assim, né? Como é que é? Você pega ela? Eu não tô sabendo disso? Peraí. Me sinto tocada. Que a gente, não, que a gente consegue, que é amizade mesmo, né? E aquele então... amor, aquele carinho. Sim, tá... sim, é. É, amigos transam, mas tudo bem. Sim, sim, tudo bem. Ó, meu ótimo, não vou falar nada, hein? Vou vir gravar mais vezes aqui, que tá bom. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Dinho Corleone, lá do Cabine do Tempo. É um podcast, na verdade é um site que a gente fala de tudo, né? A gente fala de cinema, games, fatos históricos também, música. E quem quiser, o Miotti vira e mexe e grava com a gente, a Melina e Yasmin também lá, tá? E a gente faz muitas zoeiras lá. Então, se você quiser ouvir a gente lá, é só acessar lá, cabinedotempo.com.br. Posso contar um segredo aqui do Dinho? Pode, claro que pode. Daquele bem obscuro. Não, eu fiquei sabendo, pô, o Dinho, eu acho que é o nosso fã número um. Ah, é, né? Porque o cara, ele me disse quando eu fui em São Paulo, que ele tem todos os nossos programas de áudio salvos no computador dele, tem todos os nossos vídeos salvos também. Ele falou que tem tudo, ele salvou tudo, tá lá no HD dele. Eu falei, porra, esse é o fã número um mesmo. Sim, é bom, né? Jurassic Cast é um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir. Eu gosto pra caramba mesmo e vou falar, meu, tem muito conteúdo bom do Jurassic Cast, tá? Tem mais de quase 15 GB já de Jurassic Cast aqui no meu HD e, portanto, adoro Jurassic Cast, cara. Escutem Jurassic Cast, assim, que é muito bom mesmo. Ele é Maria Headphone, nossa. O povo já tá escutando o Jurassic. Não, mas quem não escuta, passa pra mãe aí, que nem... Não, até minha mãe tá baixando, vai, gente. Vamos sim, dizer que sim. É fácil. Se minha mãe baixa, qualquer um baixa. Todo hoje ela vai escutar. Ela vai escutar o que você falou hoje, viu? Ela vai escutar tudo. Ah, esse aí acho que eu não vou divulgar, não. Eu vou bloquear minha mãe. Todo mundo pode escutar, menos meu pai. E a minha mãe. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso. Mas teve um brother meu que terminou com a mulher porque ela morava longe também. Não, mas vou falar que é foda, cara. Ainda ele mais dizia, que caralho, mais de 100 reais por semana só pra ver essa mulher e ela nem me dá todo final de semana, não quero mais não. Aí pronto, até terminou. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso. Quem caga fedendo é meu pai quando bebe, meu irmão. Mas é aquela cagada de Brahma, meu, é horrível mesmo, fede pra caramba. Tu sabe bem, menina. Não, mas não é que eu passo por esse mal. Pois é. Skol é a mesma coisa de tamarim na minha vida. Tomou, tem que ir no banheiro, Skol. Você vê de vagabundo da porra. Se a Skol tinha alguma chance de patrocinar o programa. Já era, agora. Desceu junto com a bosta. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso. Você fez a janta pro Bruno aí, ô Melina? Acho que ele quer que você vá jantar. Faz a janta dele primeiro, acho que antes de gravar. Ele tá tipo podre assim, sabe? Desligando a chave geral. Ah, entendeu. O pior é que ele fez frango aí, soube se virar sozinho. Tá vendo? Mulher é boa ter essa aí, viu, mano? Fala pro marido e cozinhar. Fala, vai cozinhar, não tô afim de fazer nada hoje. Hoje eu tenho gravação, não quero saber de nada não. Vai, eles cozinham. Não, gente, mas eu vou falar aqui, cara. Eu amo muito o Bruno, cara. Teve um dia, aquele dia que a gente foi gravar os Vale a Pena. Sabe Nana Gouveia? Que ela tira foto do desastre. Sim. Ela tiraria fotos na minha casa nesse dia, cara, porque tava uma merda, minha diarista não vem mais, tava uma bosta. Aí eu falei, pô, vou gravar, não sei o que, deixa aí, depois eu me viro, né? Você acredita que ele lavou toda a roupa, tirou a roupa do varal, estendeu e não sei o que, passou um pano na cozinha, cara. A hora que eu levantei, eu falei, nossa, cara, eu preciso muito fazer um boquete no Bruno, cara, ele merece. Ah, com certeza. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso. E aí ela tentou que ela ficava botando assim o peito pra fora, saca? Ela tava falando com você e dava uma mostrada no peito. Nossa, juro, eu juro, cara, eu juro. Aí ela tava falando com você e ela fazia assim, ó. Eu não acredito. Eu tô falando sério, cara. Que nem o Hannibal Lecter que faz. É, ela faz assim. Aí eu ficava assim, ai meu Deus do céu, ela vai me bater, vai botar o peito na minha cara. Isso me lembra o dono da empresa que eu trabalhei, o velhinho, já tinha uns 80 anos, milionário e tal. Ele também tinha, ele tinha mania de ele passar a mão na bunda, sabe? Passar, coçar a bunda e cheirar, e depois vir apertar sua mão. Ai, cara. E aí? É demissão ou apertar a mão? Foda! Acho que hoje o Maia tá desempregado. É, nossa, tá vendo? Não pegar na mão do cara aí. E quando eu trabalhava no Itaú, que o pessoal vinha te cumprimentar, aí veio uma velhinha lá, não sei o que, falou comigo, aí veio assim, pegou na minha mão, né? Aí a mão da velha tava muito quente. Aí sabe quando você comenta? Fala, ah, nossa, a mão da senhora tá tão quente. Aí ela chegou assim pra mim, é porque tava esquentando ela na minha bunda. Aí eu... Aí eu fui, tipo, soltando a mão assim, saca, ai, Jesus, que eu não faço pra abrir a conta corrente nessa merda. Sério. Tava usando a técnica da mão morta, velho. Cara, que desgraça. Cara, eu preferia ficar sem... Quebrou Yasmin aí, ó. Essa eu vou fazer uma tirinha, porque eu achei muito triste. Aí põe o zóio estufadinho pra fora, cheio de madre. Eu vou fazer agora. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso. Ai, peraí que eu tô me coçando. Aonde? Da chavasca. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso. Ei, mas a minha mãe tem uma dessa. Desde os 12 anos de idade, ela acha que vai morrer com 45 anos. Ela tá tem quantos? Eu tenho quantos? Sei. 23, então ela tem 43. Aí, tem mais dois aí. Mais dois, eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer sua mãe logo, pô. Aí, Viotti vai dar um... Viotti, tu para com essas besteiras. Não é besteira, tô falando sério. Não, tá não. Tô falando sério. Vem cá, pressão minha, o Viotti tá querendo comer a mãe dos outros. Sempre, cara, o Viotti é... É, o Miotti é foda, meu. Ele já chegou pra mim e falou assim, eu acho que você tem que começar a me chamar de papai. Aí eu, hã? Ah, mãe. Que ela fica, ai, eu tô tão feia, ô mãe. Miotti é doido pra comer a senhora. Caralho. Aí ela, quem é Miotti? Aí eu, é, mãe. Já engoliu aí? Já engoliu? Já engoli gostoso.